Capítulo 13. Ele mudou a minha vida. O que compartilhei com você nesse livro foi o que aprendi examinando as evidências do cristianismo após ser desafiada por meus amigos na universidade. Você pode pensar que depois de examinar todas as evidências, eu pulei imediatamente para o lado deles, tornando-me cristão. Contudo, apesar das abundantes evidências, eu ainda relutava em dar o mergulho. Minha mente estava convencida da verdade. Eu tinha de admitir que Jesus Cristo era exatamente aquilo que afirmava ser. Estava claro que o cristianismo não era um mito, não era uma fantasia ilusória de sonhadores, nem um embuste forjado para enganar mentes simplórias. Era a verdade sólida como rocha. Eu conhecia a verdade, no entanto, minha vontade me puxava para outra direção. Minha relutância tinha dois motivos: prazer e orgulho. Eu achava que me tornar cristão significaria abrir mão da boa vida e também abrir mão do controle. Podia sentir Jesus às portas de meu coração, instando: Olha, estou à sua porta batendo constantemente. Se você me ouvir e abrir a porta, entrarei em sua casa. Mantive a porta fechada e travada. Não me importava se Jesus realmente andara sobre águas ou transformara água em vinho. Eu não queria nenhum estraga-prazeres acabando com a minha festa. Não podia imaginar um jeito mais rápido de acabar com a minha diversão. Eu chamava de diversão, mas na verdade eu me sentia desgraçado. Eu era um campo de batalha ambulante. Minha mente dizia que o cristianismo era verdadeiro, mas a minha vontade resistia com todas as forças que possuía. Havia também o problema do orgulho. A ideia de tornar-me cristão esmagaria meu ego. Eu tinha acabado de provar que meus pensamentos anteriores eram totalmente equivocados e que meus amigos estavam certos. Toda vez que encontrava aqueles cristãos entusiasmados, o conflito interno fervilhava e transbordava. Se você já esteve na companhia de gente feliz, enquanto você mesmo está mal, sabe como a alegria deles queima o nosso interior. Às vezes eu me levantava, deixava o grupo e saía do prédio da União Estudantil. Cheguei ao ponto de ir me deitar às 10 da noite, sem conseguir dormir até umas 4 da madrugada. Não sabia como me livrar do problema. Precisava fazer alguma coisa antes de enlouquecer. Sempre procurei ter a mente aberta, mas não a ponto de deixar o meu cérebro cair da cabeça. Como disse Chesterton, o propósito de abrir a mente, assim como de abrir a boca, é fechá-la novamente sobre algo sólido. Eu abri a mente e finalmente fechei-a sobre a realidade mais sólida jamais experimentada. Em 19 de dezembro de 1959, às 20 horas e 30 minutos, durante o meu segundo ano da faculdade, tornei-me cristão. Alguém me perguntou: Como você sabe que se tornou cristão? Entre diversas respostas, uma foi bem simples: A minha vida mudou. Essa transformação me assegura a validade da minha conversão. Naquela noite, orei a respeito de quatro pontos para estabelecer um relacionamento com Cristo vivo e ressurreto, e sou grato porque essa oração foi respondida. Primeiro, orei: Senhor Jesus, obrigada por morreres na cruz por mim. Segundo, confesso as coisas que não agradam a ti em minha vida e peço que me perdoes e que me limpes. Isso porque Deus diz: Não importa quão grande seja a mancha do seu pecado, eu a removo. Terceiro, neste momento abro a porta do meu coração e da minha vida e confio em ti como meu Salvador e meu Senhor. Toma o controle de tudo. Transforma-me de dentro para fora. Faze de mim o tipo de pessoa que me criastes para ser. O último ponto da minha oração foi: Agradeço-te pela fé por entrares em minha vida. Era uma fé não baseada em ignorância, mas em evidências, nos fatos da história e na palavra de Deus. Estou certo de que você já ouviu gente falar do raio que iluminou quando tiveram a sua primeira experiência religiosa. Para mim, não foi assim tão dramático. Nada aconteceu depois que orei. Absolutamente nada. Não criei asas nem um ralo angelical. Na verdade, depois que tomei aquela decisão, as coisas só pioraram. Senti enjoo, quase vomitei. Ah, não! No que foi que eu me envolvi agora? Senti que tinha pirado por completo e algumas pessoas continuam pensando isso de mim. A mudança não foi imediata, mas foi real. 6 a 18 meses depois, tive certeza de que não havia enlouquecido. A minha vida realmente mudou. Naquela época, conversei com o chefe de departamento de uma universidade do meio oeste dos Estados Unidos. Contava-lhe a respeito da minha nova vida quando ele me interrompeu perguntando: McDowell, você está dizendo que Deus realmente mudou a sua vida? Me dê exemplos específicos. Depois de me ouvir por 45 minutos, ele finalmente disse: está certo, basta. Uma das grandes mudanças na minha vida envolvia a minha constante inquietação. Antes de aceitar a Cristo, eu precisava estar sempre ocupado. Ou estava na casa da minha namorada, ou em alguma festa, ou então no grêmio estudantil, ou ainda correndo com os amigos. Eu atravessava o campus com a cabeça num redemoinho de conflitos. Estava sempre subindo pelas paredes. Eu me sentava e tentava estudar, mas não conseguia me concentrar. Depois que encontrei a Cristo, estabeleceu-se uma espécie de paz mental. Não me entenda mal, os conflitos não deixaram de existir. O que encontrei no relacionamento com Jesus não foi a ausência de conflitos, mas a capacidade de lidar com eles. Eu não trocaria isso por nada deste mundo. Outra área que começou a mudar foi meu gênio forte. Eu costumava estourar se alguém me olhasse meio torto. Ainda tenho as cicatrizes de uma briga em que quase matei um homem no meu primeiro ano da universidade. Meu temperamento era de tal forma descontrolado e era tão parte de mim que não tentei mudá-lo conscientemente. Mas um dia deparei com uma crise que em outros tempos teria detonado o estopim e consegui permanecer calmo e contido. Meu gênio estourado desaparecera. Não foi obra minha, como eu já disse, foi Jesus que mudou a minha vida. Isso não quer dizer que eu seja perfeito agora. Passei 14 anos sem perder o controle, mas confesso que quando estourei foi feio, superando todos aqueles anos em que consegui me controlar. Jesus me transformou em outro sentido também. Não tenho orgulho disso, mas menciono aqui porque creio que muita gente precisa dessa transformação e quero mostrar-lhe a fonte da mudança. Um relacionamento com o Cristo ressurreto e vivo. O problema era o ódio. Um pesado fardo de ódio me oprimia. Eu não o exibia externamente, mas o remoía por dentro. Era irritado com as pessoas, com as coisas e com as questões da vida. Era inseguro. Toda vez que encontrava alguém diferente de mim, essa pessoa se tornava uma ameaça e eu reagia com um certo nível de ódio. Havia um homem que eu odiava mais que tudo, meu pai. Era um ódio visceral. Eu morria de vergonha porque ele era alcoólatra, o alcoólatra mais conhecido da cidade. Se você vem de uma cidade pequena e o seu pai ou sua mãe é alcoólatra, sabe exatamente como eu me sentia. Todo mundo sabe. Meus amigos do colégio faziam piadas sobre a bebedeira do meu pai. Não achavam que isso me incomodava porque eu caía na risada com eles. Eu ria por fora, mas devo confessar que por dentro eu chorava. Eu ia até o estábulo e encontrava minha mãe deitada no esterco, atrás do gado, machucada de tanto que meu pai batera nela, a ponto de não conseguir se levantar. Quando nossos amigos vinham até a minha casa, eu levava meu pai até o estábulo e o amarrava ali. Depois, estacionava o carro dele atrás do silo. Dizíamos às visitas que ele havia saído para algum lugar. Não imagino que ninguém pudesse odiar uma pessoa mais do que eu odiava o meu pai. Cerca de 5 meses depois de ter me decidido por Cristo, o amor de Deus entrou de forma tão poderosa em minha vida que aquele ódio foi virado de cabeça para baixo e completamente esvaziado. Fui capaz de olhar nos olhos do meu pai e dizer: Pai, eu amo você. E realmente amava. Após tantas coisas que eu fizera contra ele, isso realmente o emocionou. Depois que me transferi para uma universidade particular, um sério acidente de carro me pôs no hospital. Quando voltei para casa a fim de me recuperar, meu pai me fez uma visita. Surpreendentemente, ele estava sóbrio naquele dia, mas parecia inquieto, andando no quarto de lá para cá. Finalmente, ele deixou escapar: Filho, como você pode amar um pai como eu? Respondi, compartilhando com ele a história da minha pesquisa e das minhas conclusões sobre Jesus. Pai, 6 meses atrás eu o desprezava, mas coloquei a minha confiança em Cristo, recebi o perdão de Deus, convidei-o a entrar na minha vida e ele me transformou. Não consigo explicar tudo, Pai, mas Deus tirou todo o ódio que eu tinha e o colocou no lugar a capacidade de amar. Eu o amo e o aceito como você é. Conversamos por quase 1 hora e então tive uma das maiores alegrias da minha vida. Aquele homem, que era meu pai, que me conhecia bem demais para que eu conseguisse enganá-lo, olhou para mim e disse: Filho, se Deus pode fazer na minha vida o que tenho visto que ele fez na sua, eu quero ter essa oportunidade também. Eu quero confiar em Jesus como meu Salvador e Senhor. Não dá para imaginar um milagre maior. Geralmente, quando uma pessoa se converte, as mudanças na sua vida ocorrem em um período de dias, semanas, meses ou até mesmo anos. Na minha própria vida, a mudança aconteceu entre 6 e 18 meses depois que aceitei a Jesus. Mas a vida do meu pai mudou diante dos meus olhos. Era como se Deus tivesse estendido a mão e acendido o interruptor de luz. Nunca, nem antes, nem depois, vi mudança tão dramática. Depois daquele dia, o meu pai só tocou uma vez em um copo de bebida alcoólica. Aproximou dos lábios e o empurrou para longe. Para sempre. Só posso concluir uma coisa: o relacionamento com Jesus transforma vidas. Aleluia! Havia outra pessoa em minha vida quem eu tinha de perdoar. Seu nome era Wayne, um homem que trabalhava para meus pais quando eu era menino. Quando minha mãe tinha de sair para fazer alguma coisa ou ficava fora por algum período de tempo, Wayne ficava responsável por mim. Minha mãe me levava até o Wayne e dizia: Agora você obedeça ao Wayne e faça tudo o que ele mandar. Senão, quando eu voltar para casa, você vai apanhar. Você pode ter certeza de que ninguém gostaria de apanhar da minha mãe, mas eu teria suportado feliz qualquer surra que pudesse ter evitado o que o N pretendia fazer comigo. Desde os meus 6 anos de idade até os 13, o N abusou sexualmente de mim. Quando contei para minha mãe, ela se recusou a acreditar. Aos 13 anos de idade, eu ameacei o N: Se você me tocar mais uma vez, eu mato você. O Wayne sabia que eu falava sério e parou. Eu queria que o Wayne queimasse no inferno e estava disposto a escoltá-lo até lá. As lembranças do abuso me assustavam, mas depois que conhecia Cristo, eu sabia que teria de perdoar o Wayne, assim como perdoar o meu pai. Mais uma vez, eu o confrontei e disse: Wayne, o que você fez comigo foi maldade, mas confiei em Jesus Cristo como o meu Salvador e Senhor, e sou cristão agora. Vim dizer-lhe que Jesus morreu por você, assim como morreu por mim. Eu o perdoo. Essa foi uma das coisas mais difíceis que tive de fazer na vida e jamais o teria feito por vontade própria. Se você tem uma história semelhante, esteja certo de que não precisa enfrentar sozinho os seus demônios. O seu passado pode ser vencido com a ajuda de Deus. Você pode rir do cristianismo, pode caçoar e ridicularizar os cristãos, Mas o cristianismo funciona, transforma vidas. Preciso dizer, Jesus Cristo transforma vidas. O cristianismo não é uma religião, não é um sistema, não é um ideal ético, não é um fenômeno psicológico, é uma pessoa. Se você confia em Cristo, comece a observar as suas atitudes e os seus atos, porque o negócio de Jesus é transformar vidas. Como você pode ver, a minha fé em Cristo foi um processo, começando com uma pesquisa teimosa e evoluindo até uma experiência de vida transformadora. Hoje em dia, muitos parecem ávidos por experiências, desejam o tipo de vida renovada que eu encontrei, mas não estão dispostos a submeter o cristianismo à dura prova das evidências. Talvez parte da relutância venha da recusa das pessoas em aceitar algo como absolutamente verdadeiro, diante da atual ênfase na tolerância e no multiculturalismo. Ou talvez se baseie no medo de que um exame franco levante dúvidas em vez de afirmar a verdade das reivindicações de Cristo. Será que a pesquisa é um impedimento para a fé em Cristo? Não, de acordo com Edwin Yamauchi, um dos especialistas mundiais em história do mundo antigo. Yamauchi, detentor de vários títulos de pós-graduação da Universidade Brandeis, é enfático. Para mim, a evidência histórica tem reforçado meu compromisso com Jesus Cristo como Filho de Deus que nos ama. Morreu por nós e ressurgiu da morte. É simples assim. Quando questionado se a pesquisa histórica do Novo Testamento enfraqueceu a sua fé, o especialista em manuscritos antigos Bruce Metzinger respondeu imediatamente: "Na verdade, edificou a minha fé. Durante toda a minha vida tenho feito perguntas, aprofundei-me no texto, estudei-o cuidadosamente e hoje sei com certeza que a minha confiança em Jesus foi bem direcionada, muito bem direcionada." Citações como essas, provenientes de respeitados estudiosos, reafirmam o meu propósito em escrever este pequeno livro. Tenho tentado demonstrar que as declarações de Cristo são sólidas como fatos históricos, confirmados pelas evidências da história, pela profecia e pela razão. Compreender os fatos pode dar a você um fundamento sólido e confiável sobre o qual se firmar, ao mesmo tempo em que você vivencia as transformações de vida proporcionadas por Cristo, como eu e milhões de outros cristãos temos experimentado. No entanto, apesar da firmeza dos fatos e da autenticidade da experiência, o cristianismo não é algo que podemos empurrar goela abaixo. Não podemos impor Cristo a outras pessoas. Você precisa viver a sua vida e eu preciso viver a minha. Somos livres para tomar as nossas próprias decisões. Eu só posso contar a você o que eu aprendi. Depois disso, o que você faz com o que você sabe depende exclusivamente de você. Talvez a seguinte oração o ajude. Senhor Jesus, preciso de ti. Obrigado por teres morrido na cruz por mim. Perdoa-me, limpa minha vida. Nesse exato momento, confio em ti como o meu Salvador e Senhor. Faze de mim o tipo de pessoa que me criastes para ser. Em nome de Jesus Cristo. Amém.